famoso 16 toneladas. Carretinha Sinistra chegou na área pra tirar o seu sossego. Esse é o famoso 16 toneladas. Carretinha Sinistra, a carretinha top do norte do Brasil. Esse é o famoso 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. Esse é o famoso 16 toneladas. O famoso 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. Era Corolla Sinistro, agora é Carretinha Sinistra. Lembro dos nossos momentos de amor, lembro de tudo em você, do teu calor. Você gosta de ouvir? Banda batidando Melody, batidando Melody, sucesso. Era tão lindo, tão especial, mas de repente você me abandonou. Aguenta agora! Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a

Esta é a Carretinha Sinistra, evoluindo para um novo formato. Um novo visual totalmente diferente. Carretinha sinistra, essa é da equipe sinistra, a equipe dos rock doido. Sinistra, quero ver se a concorrência aguenta agora. Carretinha Sinistra já tá detonando muito som. Esta é a Carretinha Sinistra, evoluindo para um novo formato. Um novo visual totalmente diferente. Eu tô maluquei, tô vendo nada. Joga a mão pra cima e faz um sinalzinho da amizade. Faz um sinalzinho da amizade. Só nós dois dentro do carro, cozido, tudo fechado. Você só ralando em mim, me deixando só oriçado. Porra, falo o que eu faço pra nós dois fazer um sexo. Vou te levar pro baile e quando terminar eu pego. E quando terminar eu pego. E quando terminar eu pego. E quando terminar eu pego. Aí, quando ela toma doce, ela fica louca. Quando ela bebe, ela se solta. Vai, toma, vai, toma. Só gostosa, vai, toma. Vai, toma, só gostosa, vai, toma, toma. Vai, toma, só gostosa, vai, toma, toma. Vai, toma, só gostosa. É o daí, playboy. Carreta do bodinho, vai.